Respeitável público, o espetáculo Cinecom apresenta... O Palhaço! É isso aí! Neste domingo, dia 1º, venha assistir O Palhaço, no Gramado das Quatro Pilastras, um filme nacional que vai encantar você. É a última sessão do ano. Não perca, começa às 7h30 da noite. Traga o seu banquinho, que a pipoca é por nossa conta. Cinecom, cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Apoio Cultural, Sicoob, UFV Crédito.